Ladies and gentlemen, this is Bob Live. Bob Live. Ladies and gentlemen, this is Bob Live. This is Bob Live. Senhoras e senhores, este é o Bob ao vivo. Ao vivo. Joga a mãozinha direita pra cima. Quem é filho de Deus, joga a mãozinha direita. Dá-lhe a bicada, dá-lhe a bicada, dá-lhe a bicada, dá-lhe a bicada. Bora, Juninho! É hora de show, meu brother! Bora, ele, Juninho! Libera, maninho! Alô, Tucuruí! Joga essa mãozinha, joga essa mãozinha e diz assim, ó! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. E o que acontece? Em Tucuruí! O bagulho de doida! Liberar isso! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o curu e pirou assim, ó! 5, 4, 3, 2, 1, o show é aqui! Hoje eu tô fervendo, quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para, volta pra chata, tendo mais. Deixa bem baixinho, quem não tem hora pra chegar em casa, joga essa mãozinha pra cima e bate na palminha, e bate na palminha. Eu quero saber se tem alguém do Corinthians aí. Joga o bracinho pra cima e bate, bate na palminha. Eu quero saber se tem alguém do Flamengo. Quem é do Mengão, bate na palminha da mão, bate na palma. Tem alguém do Paysandu aí, tem? Tem alguém do Clube do Remo? Olha, me pedindo do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, do Botafogo, do Fluminense, do Vasco da Gama, mas tá faltando um, Juninho! Com ele, suou! Não, cadê a galera do Pop aí? Bota o Brasil pra cima! E quem é independente aí, joga o Brasil pra cima! Bate a galera do Galo Elétrico, maninho! Vai! Pega uma gelada e vamos nessa, sacudir! noite especial pra todos nós. E é com muita honra que a gente tá em plena sexta-feira fazendo essa festa super bacana em Tucuruí. Toda vez que a gente aparece vindo por aqui, é sempre sucesso absoluto. E esse astral legal dessa galera, sempre muito boa. Deixa eu chamar aqui o nosso jamaicano no pop. Vem, jamaicano, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Enlouquece a cidade da energia. Você rebolando, jamaicano, aí na frente. Bora, rebola, rebola, rebola pro papai. Rebola pro papai, rebola pro papai. Assim. Cadê as mulheres solteiras? As mulheres que gostam de homens. Cadê, cadê, cadê, cadê? Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Rebola, rebola, rebola, rebola. E aí, tá gostando, filha? Então agora então é com você, João. Rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola. Os homens fazem as mulheres rebolarem! Rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro meu pai, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, papai! Rebola pro papai. Esse pop é uma loucura! Tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, foi quando eu te conheci assim. Mulheres brigando, é falta de homem, tá faltando homem aí! Alô, mulheres solteiras! Pode vir! Mensagens antigas de celular. Sua imagem de embora não pode. E as nossas garotas sobem aqui no coração. Eu sozinha disposta a te encontrar. Pra dançar com o pop aqui em Tucuruí. Eu errei, te peço perdoe. Não sei mais o que fazer sem você aqui. Opa! Eu errei, te peço perdoe. Por um vacilo eu te perdi. DJ Alisson! Depois que eu conheci o mano dela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela atua, depois que eu vi como ela se assanha, só agora que eu me percebi. DJ Lohan que tá tocando. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Deixa na batida. E deixa na batida. E deixa. Eu quero no escuridão. Quem é que gosta do escurinho aí? Quem é que gosta do escurinho? Dá um grito! Então, deixa no escurinho. Agora eu quero aqui minha produção, O símbolo do Flamengo, se tiver, por favor, jogue aqui no telão. Quem é do Flamengo, joga as suas mãozinhas pra cima. Bate na palminha. Mengo! Caramba, Mengo! Deixa tudo no escurinho. Eu quero agora aqui o símbolo do Corinthians. Quem é do Corinthians faz barulho! E quem não for do Corinthians, dá uma vaia no Corinthians aí. Eu tô sabendo de tudo. E agora, quem é do Super Pop, bota as suas mãozinhas pra cima. As duas! E agora acompanha todas as luzes assim, ó, com a mãozinha pra cima. Joga pra direita, esquerda, direita. Todo mundo, direita. Olha a imagem, Juninho, olha a imagem. Vai! Direita, esquerda, direita. Alô, Tucuruí! Direita, esquerda. Apaga tudo! Acende! Eu não escutei, eu quero mais uma vez, bem mais forte, com toda a força de Tucuruí, com toda a energia, vai! Agora vai! Empurra. DJ Ellison. Cheguei, Tucuruí! Cheguei no pistão e vi um bonde lindo, as meninas dançando e os amigos curtindo, dançando e zoando, a rapaziada bebe quando salta o tambor. Obrigado, Ellison, da equipe de apoio. Equipe Impacto. Galera aí, presente ostensivamente no palco, na frente do palco, distribuindo na arena. Equipe de apoio Impacto. Bacana a segurança, viu? Parabéns. E falo na moral, hoje a noite é do chefe, noite especial. Pra quem não tá ligado, olha o que eu tô falando. Tipo, pode estar, assista a Meri. Caralho, acende a... DJ Ellison. Deixa bem baixinho. Bem baixinho. Quem tá gostando, dá um gritão bem forte aí. Então bora fazer assim, ó! DJ Ellison. DJ Ellison. Ellison. Se pá, ela tem vida própria, eu tive que reparar. Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar. Olha o bumbum! Se pá, ela fala, se toca, pode chegar pra lá. Que espaço pra bumbum, acompanha o gráfico que vai começar. Esse bumbum faz tumbala, esse bumbum faz tumbala, tá? Esse bumbum faz tumbala, bala, tum, bala, tum, joga ele pro ar. Esse bumbum faz tumbala, esse bumbum faz tumbala, tá? Esse bumbum faz tumbala, tá? Rosinha! Bala, tum, joga ele pro ar. Deixamos tudo bonitinho, garoto! Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber. Deu, deu, deu, me deu. Me deu onda, o seu sorriso. Me dá onda, você sentando, mozão. Me deu onda, que vontade de te ter. Garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te... Vai, jamaicano, vai! Vontade de te ter. Garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é, o pai te ama. O pai te ama, é, o pai te ama. It's a provider bread. Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Isso embaixo, papai. Vai descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo. Deixando a batida, deixando a batida, deixando a batida. Quem conhece essa aqui, curte, dança e canta. Vai, vai. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não briga com ela não. Olha a explosão. Quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, chão, ela sai o bumbum no chão, chão, chão, chão, chão. A mulher ela se solta aí que a mão cheia de vocês. Quando ela mexe com o bumbum no chão, quando ela joga seu bumbum no chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, vai no chão, vai. A solteira vai no chão, sincero vai no chão. Os homens vão no chão, chão, chão, chão, chão, chão. A mulher explosiva, né? Mas olha o que o homem faz quando rola a briga. Oh! Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, aonde é o Mandela. Fui, partiu, aonde é o Mandela. Fui, partiu, aonde é o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Ela está acompanhando a nossa turnê. É o Mandela. Quando as pessoas estão sempre ao nosso lado, dando aquela força. Ela, fui, partiu. Indispensável! Mandela, meu amigo DJ Felipe Marabá. É o Mandela. Alô, Felipe! Ele também, o Lepito da garotada. Garotada, se um é bom, dois fica muito melhor, meu irmão. Muito bom. E neste sábado em Marabá, o Águia de Fogo Super Fob Live. Imagens aéreas, eles vão pegando a galera de cima. O nosso drone live. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Todo mundo que tá feliz, quem não deve nada pra ninguém, bota a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Vou contar de um até três. Todo mundo sai do chão. Atenção, um, dois, três. Sai do chão. Everybody's going to the party. Have a real good time. dancing in the desert, blowing up the sun. O famoso 16 toneladas. O seu corpo vai vibrar. Curtindo o bonde, a TV, o Richard Souza, o Danilo Almeida, Júnior Walker, a Inês Soares, Raquel Santos, Cauã Siqueira, Marcelo Fernandes, alô Marquinhos, alô Fernando, ao criado, os seguidores do Top. Quem tá solteiro vai sair do chão. No balanço do chiclete, o vai dançar. Tudo dá. No balanço do chiclete, o vai dançar. Tudo dá. Tudo tarará. No balanço do chiclete, o vai. Avisa que eu cheguei! Estou chegando, vem pra cá. Vem curtir meu som, vem comigo balançar. Eu estou chegando, olha o chiclete aí. No balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Tu tá, tá. Joga pra cima, nana, na, na, meu bebê. Tu tá, tá. Cadê a mulherada louca? Cadê a mulherada louca? Louca, louca, louca. Louca por diversão. Cadê você? Que ninguém viu. Desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? Porque só você, ele não te mereceu. Insiste em ficar em cima desse muro. Espera a mudança em que não tem futuro. Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar pelo leite derramar? Ellison. Põe aquela roupa e o batom. DJ Ellison. Entra no carro, amiga, menos. Bora, coleguinha! E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Zaraus vai beijar na boca. Aproveitar a noite e fica louca. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. A Zaraus vai beijar na boca. Meu parceiro Blake! Aí da família Roxon! Aí, Blake! E chupa com meu parceiro Marlon Promoções! E meu empresário Careca! Aquele abraço! Alô, Felipe! Alô, Lepito, bora tomar uma que elas ficam loucas! Louca, louca, agora chora no colo da patroa! Louca, louca! Não beba mais, beba devagar, menina! Não beba mais, beba devagar, menina! Beba devagar, menina! Então beba mais, beba mais. DJ Ellison. Beba mais, beba devagar, menina. Então beba mais, beba devagar, menina. Tem que beber na manha. Beba mais, beba devagar, menina. Vai, vai, vai, vai, safado! Rodizio! Dani, DJ Ellison! É o Super Pop. Presente com a gente, ela, Juni e todas as meninas aí com a gente. Obrigado, meninas, pela vida! Vai, desce, sobe, quebra e vira. E toda a galera lá do Cristo também tá aqui presente. Vem curtir o Pop do Curuí. Alô, Vivi, você, o Daniel e o nosso amigo Alan, o vereador Jorge, o vereador do Pop. É o novo. É o Pop. Ela joga o bombom pro alto, não dá pra resistir e nem tentar pagar. Nosso empresário Daniel Tenório tá aí também. Empresário do cantor Bruno e Trio, dos maiores sucessos do Pop. Faz o S pra mim. Daqui a pouquinho a gente vai tocar aqui no Pop, viu, meu parceiro Daniel? E as novas do Bruno também tocam aqui. Eu vou de combo de Jack Sirotica. Olha as meninas, os perrezinhos, o Helder Preto, Jaraca, Johnny Elson, Evrando, Billy, Lauro, Eterno, Matheus Henrique. Estão com o papai do céu, mas a gente não esquece dele de jeito nenhum. E quero ver bombom mexer. Hein? O que houve? Aí, DJ Ellison. Solta, solta. Bora sacudindo, sacudindo, sacudindo. Não pode parar. Se quiser jogar, vem, vai se encaixar. Vem, vai ser sim ou não. Oh não, oh não, não. Se quiser jogar, vem, vai se encaixar. Vem, vai ser sim ou não. Oh não, oh não, não. E tu lo sabes que me custa estar. Esse fronteirão hoje, hein, Daniel Tenório? Meu parceiro DJ Felipe lá de Marabá. Felipe Marabá. Rapaz, desde semana passada ele tá do nosso ladinho. Isso que é apoio, hein? DJ Ellison. Tú mereces que te diga al oído las cosas que me excitan, lo que el niño necesita, baby. No me costa, no me deja, solo mi hola, me deseja. Quiero que si se vaya a aventar, a la cintura sin poder ni tocar. El rebolo, chino que es tú, pa' su fama, te merezco. Quiero que si se vaya a aventar, a la cintura sin poder ni tocar. Todo puede acontecer, hay que pagar pra ver si vai rolar. Se até valer ou não, pode ser só diversão. Mas a minha intenção. Deixa na batida, deixa, deixa na batida, deixa, deixa na batida. E a galera que tá solteira joga o bracinho pra cima e faz a garra, faz, e faz a garra do águia, faz a garra do águia, a garra do águia, a garra do águia, as garras do águia, agora vai! E faz a garra do águia, e faz a garra do águia, e faz a garra do águia, pega sua presa e dá. Ensina aí, jamaicano, vai! E faz a garra do águia, e faz a garra do águia. faz a garra do águia, pega sua presa. Nessas bicadas passa. Bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Talha, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Talha, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Segura aqui, meu pobre! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Talha, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa. O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente. A novinha alisando a cabeça do troco e o troco suave todo solto. Ei, aí, Joy Benassi, cada produção é um MC cheio de milhão, hein? Avalou! Dudu, Dudu! Aí, xerife! Cada fronteira é um primote cheio de milhão, hein? Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Quem é que gosta de marcante aí? Joga o Brasil pra cima. Quem é que gosta das marcantes? Bora, DJ Alisson, machuque agora, maninho! Alisson, motorista Fabrício, Japa aqui com a gente. Bora tomar toda! Eu abro sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar um mambo. E aí, Lepido? Se achando só porque me levou pra cama e da boca... Esse é o meu garoto da equipe garotada. Eu não quero mais, por favor. E as garotas top também! Pensa que pode fazer comigo o que faz mais outra, DJ Júnior André. Cale sua boca e saia daqui. Amanhã você vai ver aqui. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior, do jeito que você fez. Eu não. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior, do jeito que você fez. Eu não. Alô, eu sou a Paula. E eu sou o DJ Ellison. Ellison. Banda Radelli, DJ Israel e David. Simplesmente Isabelense. Adriele Carlinhos. E aí, Leandro, Adriane, Thiago, galera do São Sebastião! Sebastião! Faz o S pra mim! Faz o S! Bel, Thompson, Ramon, Daniel, Jarlon, Vanessa, Kelsey, Luan, Carlene, a família tá em peso aqui, galera do Liberdade! Se remexe com chupa, Paulo e Manabê. Manda o suíno pra remexer. A revelação sonora feita pra você. Viajando as marcantes. Só acho que machucam, hein? E é bonito de se ver todo mundo dançando, bem gostoso, aqui no Pop Live. Mas quando você me deu fora, Ellison e Juninho. Eu não faço novo giro, o mundo é uma bola. E aí? Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia, eu malhei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei meu novo namorado. Live. Que eu ia chorar por você. Que eu ia morrer de amor. Super abraço, nosso amigo Nilson Júnior. É Jota Produções, meu irmão. Aqui, ó, curtindo a gente. Abração, Elilson, pra você, maninho. Estamos em Tucuruí. E você diz que essa galera é demais, ô! Oh! Castro! Me liga e diz quem tá me ama. Não aguento mais tanta solidão. Quando se foi, levou a minha paz. Porque não volta atrás, meu amor. Me liga e diz quem tá me ama. Não aguento mais tanta solidão. Não. Quando se foi, eu te ajudo, papai. E você dizendo, baixinho que me ama, só você conhece cada parte, cada pedaço. DJ Ellison. Foi com badalação que me apaixonei, fazendo um chifrinho com você, meu bem. DJ cachorro e a vida lã. Eles estão a chicotada do amor. É um búfalo do Marajó. É um búfalo do Marajó. Canto errante, você vai entender que o meu amor é só pra você. Alô, Fabio! Alô, Ingrid! É um búfalo do Marajó. Galera que dá um alvo, alô no Super Pop Live! O Carlinhos também! Carlinhos Super! Olê, olê. Joga essa mãozinha lá em cima e vai girando, girando, girando, girando. Gira no caqueado. Gira, gira. Bota esse dedinho lá em cima e vai girando. E vai girando, quem conhece essa aqui? Preciso muito de aceleração, meu irmão. É só naquelas que a galera conhece. Se liga do Guruí! Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças. Alguns momentos nossos estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim. Essa saudade que sinto aqui, eu não aguento aceitar que aí, Alex, nosso parceiro DJ Mix, aí do site Pará. Valeu, Mix! Abraça a Gabizinha, PSC, Adelson Ramos, Cabeça, Leandro, a galera do São Sebastião! Nosso amigo Cabo Cabral, da Polícia Militar do Estado do Pará. Cabo Cabral, obrigado, família Pavilhão 6, da Cidade Nova. Daqui a pouquinho a gente toca a sequência que você pediu, Maninho. Jogando a mãozinha pra cima, as duas mãozinhas pra cima e fazendo S pra gente aí com o Alice com o Juninho. Só quem curte o pop desde muito tempo, das antigas aí, joga as duas mãozinhas pra cima e faz o S, faz, e faz o S, faz, e faz o S, faz, e faz o S, faz. Eu tenho um musicão aqui. Quem lembrar vai dar um gritão. Só quem lembra, só quem lembra. Essa vai pro grande parceiro, amigão, irmãozão nosso, Daniel Tenório e a família Brunetri. E ele tá com a gente tipo assim. Vinte e quatro horas pensando em ti, quando te encontrei, aconteceu assim. Minha Geronda Shop Live. Elas estão lindas, belas hoje, curtindo o som que elas gostam. É o pop. Assim, ó. Com super telões e a metralhadora, fico alucinado, louco de paixão. E tá pegando fogo no meu coração. Prepara essa mãozinha pra fazer o S. DJ Edson vai agitar. DJ Juninho já vai comandar. E quem tá solteiro, S zero, faz o S pra mim. Faz o S pra mim. Aí, minha produção! Conhecido como piloto do São Sebastião. Eles estão arrepiando hoje no show do Pop aqui no Forte. Aliás, gente, você que não visitou aí a cozinha do Forte Clube, maravilha, hein? Aquele famoso caldo levanta moral. E as delícias aí do Forte Clube. Faça uma visita aí na cozinha do Forte. Reabastecendo as energias. você pra me esquecer. Só quem sabe solta a voz e canta bem forte. Vai, vai. O quê? E? Eu tô na sua e eu amo você. Pode o quê? Me prender. Pode crer. Cobra d'Água, a marca oficial da família Pop.